para o Senhor. Você já ouviu aqueles que falam que dão um boi para não entrar na briga e dão uma boiada para não sair dela? Isso é conversa para boi dormir. Deus é aquele que deu tudo para começar uma obra na tua vida e na minha vida. Ele vai aperfeiçoar e Ele vai terminar. Deus sabe que tudo que compensa ser começado, também compensa ser terminado. Porque Ele sabe que cada um de nós tem valor, do começo ao fim. O problema é que nós, muitas vezes, queremos fazer a nossa própria obra. Nós damos uma boiada para começar e depois não damos um só boi para terminar. Confie em Deus, que Ele começou uma obra na tua vida. Ele vai aperfeiçoar e Ele vai terminar perfeitamente. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.